agradecer mais uma vez à DW pela organização e pela oportunidade que nos foi cedida para então podermos partilhar a nossa experiência. O nosso tema tem muito a ver com o engajamento cidadão nos processos de desenvolvimento local, que é a nossa experiência, não é? Aqui viemos exatamente para transmitir aquilo que tem sido, portanto, desde 94 até os nossos dias, a atividade faz. Nós trouxemos como jeito de introdução, portanto, situar no tempo e espaço o que é o FAS, não é? O FAS é uma instituição do governo, não é? Que foi criado através de decreto do Conselho de Ministros 44/94, de 28 de outubro. O objetivo do FAS, portanto, tem a ver com ajudar o governo na redução e no combate à pobreza. Aqui também importa realçar que o Fundo de Apoio Social foi, portanto, o primeiro projeto de governo que teve com a função concreta de combater a fome e a pobreza. Frisamos também aqui os objetivos da nossa instituição, não é? Que tem, portanto, dois objetivos principais, sendo o primeiro de aumentar a oferta de serviços básicos e aliviar a pobreza a nível das comunidades, e sendo o segundo garantir o acesso efetivo de serviços sociais básicos das populações mais vulneráveis. Tal como eu anunciei no slide anterior, o nosso grande objetivo, portanto, é ajudar exatamente o governo em aliviar a pobreza. Aqui também é bom dizer que o nosso foco principal tem muito a ver com as comunidades rurais, sendo a nossa instituição a primeira do governo que conseguiu atingir, portanto, projetos em áreas onde o governo não podia colocar, portanto, os seus instrumentos. A nossa formação desse projeto advir-se também, portanto, de algumas experiências das ONGs. Naquela altura do período em que a guerra assolava o país, facilmente as ONGs iam para o terreno, mas mesmo assim nós, a nível do governo, tínhamos uma grande credibilidade. Quer dizer que, na mesma altura, algumas instituições e mesmo do poder local ainda confundiam-se com o FAS sendo uma ONG. Trouxemos aqui também para fazer uma abordagem, uma trajetória, portanto, daquilo que foi a nossa atuação. Ontem já foi dito aqui muita coisa e o arquiteto Alain exatamente tocou naquilo que foram, portanto, os programas a nível do país, ou seja, os primeiros programas a nível do país, onde, portanto, o FAS também teve que dar a sua contribuição. Nós, inicialmente, tendo em conta os objetivos do próprio programa, começámos exatamente a trabalhar com as comunidades. Quer dizer que a nossa participação, a nossa atuação, foi inicialmente a nível das comunidades. Aqui, a nível das comunidades, nós começámos, portanto, a constituir os núcleos comunitários. O que é um núcleo comunitário? O núcleo comunitário, portanto, era o representante da comunidade que fazia o elo de ligação entre as lideranças da comunidade com as instituições do Estado ou ONGs ou mesmo as outras associações. Na devida altura, tendo em conta, portanto, o monopólio que o governo ainda tinha, nós achamos por bem que o núcleo comunitário deveria ser, portanto, uma instituição, uma estrutura livre, onde cada um dos integrantes a nível das aldeias ou comunidades poderia colocar as suas preocupações. Aqui os núcleos comunitários também desempenharam um papel fundamental na identificação dos problemas. Independentemente da identificação dos problemas, o núcleo comunitário também desempenhou, portanto, um papel de criar estratégias e priorizar, inclusive procurar dar soluções àquelas que eram, portanto, as preocupações na altura. Aqui para situar, era um momento bastante difícil, não é? Onde, portanto, o fator guerra, tal como já se disse, os preventores que me antecederam, era, portanto, muito difícil e era um momento de grande desconfiança que o próprio país estava a viver. Depois que nós vimos que, a nível das comunidades, estavam exatamente a perceber o processo de participação, mas, a nível dos municípios, a situação era bastante diferente. Quer dizer que havia mais desconfianças a nível dos municípios do que a nível das comunidades. A nível das comunidades, cada comunidade ou cada membro da comunidade conhecia já um pouquinho aquilo que tem a ver com o processo de participação. Isto porquê? Porque independentemente do FAES, existiam também ONGs e outras associações que tinham uma abordagem semelhante e que incutiam, portanto, as mentes das comunidades à situação de participação. Participação, aqui em Angola, até hoje ainda vê-se que é um pouquinho difícil. Só para ver aqui a sala, como é que está. Nós gostaríamos de ter essa sala mais cheia, mas infelizmente temos aqui uma sala vazia. Isto também já é um sinal de participação. As mentes. Aqui também trouxemos uma abordagem da nossa trajetória no período 2003-2005. Aqui, só para situar, portanto, nós trouxemos aqui antecedentes que fizeram com que o FAES tivesse de fazer esta abordagem. A primeira experiência foi exatamente aquilo que ontem já o arquiteto Lama disse, a abordagem de participação integrada dos fóruns do município de Lambaquias. Aqui só para recuar um pouquinho, enquanto nós tínhamos nas comunidades, no núcleo comunitário, já a nível dos municípios, com as experiências que nós apresentamos aqui, essas três experiências, sendo uma do Fórum de Lamba adicionada à experiência do Brasil, falava exatamente dos orçamentos participativos, e também que adicionada com a assistência técnica que nós tivemos no Banco Mundial, então aí houve-se a necessidade de convencer o próprio governo para que criássemos em forma, em jeito piloto, alguns fóruns municipais. A nossa experiência na criação dos fóruns, portanto, tivemos que fazê-lo em 9 municípios, numa primeira fase. Estou exatamente a me referir aqui no período 2004-2010. E havia necessidade, independentemente de termos já alguns conceitos das experiências que nós fomos buscando do Brasil, da DW, do Fórum de Quilamba, e mesmo também com os conceitos do Banco Mundial, e porque havia necessidade de convencer o governo, o financiamento do Banco Mundial só havia de surgir se de facto o FAES, independentemente de estar, ter uma componente de financiamento de pequenas infraestruturas, também devia ter a componente de participação. Ou seja, a componente que tem a ver com descentralização, ou seja, dar o poder, devolver o poder ao cidadão. Depois dessas experiências, novas experiências que nós tivemos, então começámos a ver, tendo em conta as formações que eram dadas a esses municípios, então criou-se nove fóruns e cada um dos fóruns foi buscando, portanto, um determinado conceito Foi assim que vimos enviado, foi assim que vimos também na chefia, não é? E os conceitos estão exatamente aí. Foi assim que nós vimos também na Gala, isto no Amo, vimos no Porto Amuí, vimos em Capão, isto é, em Cabinda. Com o andar do tempo, como eu dizia que foi um projeto piloto, com o andar do tempo, nós vimos que a participação, portanto, era efetiva. Havia sessões de formações e também foi exatamente nesse primeiro período em que o próprio FAES conseguiu transferir lentamente as capacidades para os municípios. Temos aqui um esquema, e porque nós não tínhamos os CACs ainda, não é? Este exatamente era a estrutura orgânica que nos convinha na altura. Aqui é bom frisar que isto não era, portanto, para todos os municípios. Nós havíamos escolhido alguns municípios e, porque independentemente do FAES, também já existiam outras instituições, outras ONGs, que estavam exatamente a trabalhar no mesmo processo. Nós tínhamos, portanto, uma figura máxima, o presidente, e depois tinha o vice-presidente. Tínhamos o Conselho de Representantes. Aqui o Conselho de Representantes variava, portanto, o contexto do próprio município. Existiam Conselho de Representantes onde, portanto, quem dirigia esse Conselho de Representantes era um membro da sociedade civil. Existia também alguns municípios onde o presidente do Conselho de Representantes era, portanto, um elemento da administração do município, e existia também elementos do setor privado. Deixa-me só aqui, portanto, dizer também que este Conselho de Presidente, Conselho de Representantes, é exatamente uma espécie de assembleia. E esta assembleia criava as condições para a eleição do presidente e vice-presidente. O presidente não era indicado, era eleito. Quem é que elegia este presidente? Era eleito através do secretário executivo. Havia um grupo de representantes que estavam aí, e aí havia mesmo representantes no seu próprio sentido, não como hoje acontece nos táxis. Desculpa lá, tem aqui administradores, mas hoje nos táxis a representação ainda deixa-nos a desejar. Existiam também os grupos de trabalho, conforme estão a ver aí abaixo, não é? Esses grupos de trabalho também fazia-se, portanto, em função da realidade do próprio município. Depois disto, vimos também, portanto, o que eu disse há pouco tempo, quem é que presidia, não é? Em alguns momentos era elemento da administração do município, em outros momentos era membro da sociedade civil, e em outros momentos eram membros do setor privado. Durante essas caminhadas nós tivemos algumas lições, e essas lições são valiosas e hoje ainda se justificam. A abordagem participativa e de transparência na informação reduziu o ceticismo das pessoas e aumentou a confiança destas em relação ao processo em curso. A importância de assegurar e legitimidade dos órgãos eleitos pela administração municipal e a consciencialização sobre o benefício de um processo participativo. Os municípios passam a perceber melhor o que ou não a administração municipal fazer diante de qualquer problema. Aqui nós temos muitos exemplos na mesma altura. Como o país vinha de uma situação de guerra, qualquer cidadão desconfiava-se do outro. E, na mesma altura, a administração estava muito distante das próprias comunidades. E nós, o FAES, e mais outras instituições, começámos exatamente a introduzir mecanismos de aproximação. esse mecanismo de ocupação tem muito a ver com a participação. Aqui para dizer, se calhar, os nacionais sabem, mas os colegas estrangeiros, não é? E acredito que isso terá acontecido no Brasil também, quando aconteceu o movimento, a gestão militar, não é? Aqui era difícil, até nos anos 2001, 2002, alguém do município fazer uma crítica a um dirigente. E nós introduzimos esse elemento. Nós, sendo mesmo uma instituição de governo, com experiência adquirida de ONGs e daqueles três elementos que eu acabei de abordar, começamos, portanto, a priorizar e dar maior primazia para que as comunidades se libertassem. E mesmo assim, nós, o FAS, independentemente de sermos uma instância do governo, também já éramos mal vistos. Eram mal vistos porque, se calhar, nós não estávamos exatamente a cumprir com aquilo que era, portanto, a orientação expressa do próprio governo. Mas nós, como dependíamos humanitariamente do financiamento externo, e como havia procedimentos a serem cumpridos, e nós tínhamos de fazer isso na íntegra. Aqui eu trago um exemplo concreto do município de Porto Alegre, onde nós tínhamos instalado um dos fóruns, não é? A tônica era participação para que se pudesse beneficiar um outro tipo de ações. O que é que aconteceu? Nas reuniões que o FAS tinha com os municípios, o administrador municipal quase que não aparecia. Ele delegava o adjunto. Nós entendemos às vezes porquê. Em alguns casos, o próprio administrador também tinha medo de responder ao seu chefe. Então, um certo dia, havia, portanto, necessidade de reunir com um grupo, com um fórum, para uma formação no Brasil. E nós pedimos ao administrador, portanto, que nos arranjasse e indicasse três indivíduos do fórum para fazer viagem para o Brasil, no sentido de observar uma ação formativa. Ok? Marcámos o dia e o fórum estava reunido, tal como estamos aqui hoje, e o administrador da nossa frente, e nós pedimos que, publicamente, pronto, como é participação e aqui é democracia, nós gostaríamos aqui, junto do senhor administrador, pudesse nos indicar três indivíduos para poder, então, seguir viagem para o Brasil, uma ação formativa. O administrador agradeceu e começou por dizer: senhor diretor, está tudo bem, estamos gratos, em nome do município, vamos ter aqui os representantes. Mas nós gostaríamos de dizer ao senhor diretor que eu só vou indicar mais duas pessoas, porque a primeira pessoa já está aí. Nós ficamos sem saber. Mas, já está aí, mas quem é, senhor diretor? Não importa dizer, eu vou indicar o fulano, do fulano e do fulano, esse grande. A outra pessoa já está subentendida. Automaticamente vocês já podem ver quem é essa pessoa. Como a tônica era a participação, e pela primeira vez na minha vida que eu vi, o fórum teve direito ao uso da palavra. Levantou um elemento forte. Senhor administrador, nós nunca vimos o senhor administrador nessas reuniões. E nós não sabemos quais são os critérios que fazem com que o senhor administrador se auto-intitula como candidato. Por isso, aqui seria melhor, na nossa opinião, começarmos a decidir por votação. Ele esteve aí? Não, quem é o administrador? Sou eu, quem manda aqui sou eu. E como a população estava muito mais dentro do assunto daquilo que é o objetivo do fórum, relativamente ao próprio administrador, então foi-se, portanto, a votação. E da votação, aí o administrador, como diz na gíria, o que é dobro? O administrador caiu e, unanimemente, fez-se a votação e depois, então, tivemos que enviar as três pessoas. E a partir daquele momento, não é? No momento a seguir, o próprio administrador municipal começou a participar das atividades do fórum. Tivemos várias missões, mas são muitas missões, conforme podem ver aí, não é? Uma das missões foram exatamente esta última, os municípios passaram a perceber melhor o que pode ou não administrar. Acho que isso já disse, se calhar podia avançar para outro sítio. Ok, aqui também tal, ontem, tal como ontem se tratou, eu vou exatamente ver como um dos resultados desta nossa atividade, nossa experiência. Nós, a nível do governo, fomos também a primeira instituição a introduzir, portanto, os perfis e os planos de desenvolvimento municipais. Bom, esses perfis poderiam não ter aquele pendor técnico e científico, mas era um perfil que ajudava, portanto, na planificação das administrações municipais. E aqui, este perfil era, portanto, seguido através de uma ação formativa. E a primeira experiência também em, portanto, o governo ceder valores às administrações municipais foi, portanto, nós que fizemos essa primeira experiência. Nós pegamos $1 milhão e conseguimos, portanto, entregar os municípios. Mas nós entregamos os municípios antes de uma ação formativa. Fez-se várias formações, fizeram-se vários ensaios e só assim é que nós conseguimos dar este dinheiro. E este dinheiro, portanto, de uma forma geral, podemos dizer que 70% teve, portanto, efeitos positivos. Nestes municípios também, depois do governo, já acho que foi nos anos 2011-2012, começou também a fazer a mesma coisa. Mas essa experiência, enquanto nós dávamos 1 milhão, o governo dava 5 milhões, todo mundo sabe. Essa experiência, a maior parte dela não surtiu efeito. Por quê? Porque não havia, portanto, uma preparação por parte dos quadros que existiam ali no município. São várias lições, se calhar, para irmos para o último slide, não é? Aquelas foram as contribuições que os fóruns municipais criaram, portanto, na democracia aqui no país. Nós vimos que aqueles municípios que tiveram os fóruns na altura, não é? Diminuiu-se também o receio, diminuiu-se o medo de dizer algo, porque na altura, tendo em conta o próprio sistema, a pessoa não era livre em termos de expressão. Hoje, também não digo que é totalmente livre, mas já alguma coisa está sendo feita, e no bom sentido. Vimos também que, na altura, praticamente, tal como disse o Dr. Gomes, as leis estavam a ser bem preparadas. Nós vimos que a nossa participação das ONGs e por aí fora também ajudaram para que a formação dos CAPS assim acontecesse. De uma forma geral, essas são as nossas contribuições. Eu peço mais uma vez a minha desculpa, se calhar não fui suficientemente claro, porque eu estou dividido aqui entre esta sala e lá a sala dos deputados. Muito obrigado.